acho que até no governo do PT, assim, com o governo Lula, a gente teve alguns avanços na perspectiva do debate de gênero, de diversidade sexual, assim, que a gente não tinha muito tempo. Mas, assim, cada vez mais, o governo Dilma, ele tem... Se há uma coisa que vá ser rifada em nome do processo eleitoral, essa coisa sempre passa pelo direito das mulheres, pelo direito LGBT, por direitos indígenas, pelo direito das ditas minorias, assim. Isso é muito recorrente, não é de agora, igual eu falei, essa portaria recentemente que foi revogada. O discurso da presidência no Dia Internacional da Mulher, assim, que foi completamente deslocado e desconectado das demandas do movimento de mulheres e do que os movimentos de mulheres têm discutido. Então, assim, mesmo que tenha havido, assim, acho que até nesses anos, né, do governo do PT, o maior investimento na discussão desse tema, o direito das mulheres, ele é sempre rifado. E em 2010, na campanha da Dilma, e o fato dela ser mulher também traz isso de forma mais forte, assim, uma das pautas que foi centrais da discussão e que desestabilizou o processo de eleição da Dilma foi a temática do aborto. Foi muito julgada por setores de direita, extremamente tensionada durante as eleições, o que fez com que a agenda dessa pauta recuasse, assim, demais. E tudo indica que esse ano não vai ser diferente, assim, que esse ano não vai ser diferente. E com e aí existe um grande problema, assim, que é no contexto da Copa do Mundo, assim, ó, acho que até para além dos direitos das mulheres, assim, especificamente, né, porque se você for ver também as pessoas que foram despejadas de suas casas para a construção dos estádios, as barraqueiras que foram proibidas de trabalhar no perímetro da FIFA, as baianas do acarajé na Bahia que foram proibidas de vender o acarajé, as mulheres que são costureiras, que tiveram um processo de intensificação de exploração da sua mão de obra extremamente forte, assim, de retirada de direitos e de retirada de direitos, de intensificação do processo de trabalho para produzir camisetas para a Copa, bichos para a Copa e tudo. Então, assim, houve um processo de muita exploração da mulher, de muita exploração de violência contra a mulher nesse processo da Copa, que é extremamente invisibilizado, assim, né? Então, houve... A Copa do Mundo, ela trouxe um impacto para a vida da população mais pobre, que não é quem vai assistir jogo, não é quem vai, né, estar nesses locais. Trouxe impacto para a vida da população mais pobre muito forte e traz e pode trazer um legado de muita dependência e de muito, muito ruim para o Brasil, assim. Só que a Copa acaba e a eleição começa, né? O processo eleitoral começa, assim. E a gente tem no cenário político nacional oponentes à Dilma que são à direita, assim, né? Tanto a Aécio Neves quanto o Eduardo Campos e Marina Silva vão extremamente à direita da presidente Dilma, assim. E isso coloca os movimentos sociais, inclusive o movimento feminista, os movimentos de esquerda, num grande impasse, assim, de grande descontentamento com o governo Dilma, de muito descontentamento com o governo Dilma, que é cada vez mais refém da agenda conservadora, assim, no caso dos direitos das mulheres, LGBTs, indígenas, assim, é cada vez mais refém da agenda conservadora e fundamentalista, né, do Estado, é cada vez mais refém de banqueira, é cada vez mais refém desse projeto de desenvolvimento que traz impactos muito grosseiros, assim, para a vida da população mais pobre, assim. Eu estava até, inclusive, lendo ontem um artigo que falava que das milhares de pessoas que saíram da zona de pobreza e que saíram mesmo, assim, com o governo Lula, assim, a grande maioria dessas pessoas são pessoas brancas, assim. As pessoas negras fizeram uma movimentação inversa, sabe? O número de pobres e negros aumentou no último período dos 10 anos, nos últimos 10 anos, assim, sabe? E as mulheres também estão cada vez mais, assim, o aumento, né, do poder de consumo, né, a ausência também de creches e de empregos que consigam inserir essas mulheres no mercado de trabalho faz com que elas tenham, muitas não podem entrar no mercado de trabalho porque tem que ficar em casa cuidando de filho, cuidando de marido. Então, assim, houve um recuo da participação da mulher negra no mercado de trabalho também, assim. E isso é um dado muito forte, assim. Então, agora, por mais, assim, que a gente tenha, que a gente saiu a gente tenha tirado muitas pessoas da zona da pobreza, que a gente tenha feito políticas sociais extremamente importantes, que é a política de cotas, Bolsa Família, tudo isso, assim, há um descontentamento muito grande com o governo Dilma e há uma completa desorganização da esquerda nesse contexto, assim, porque parte da esquerda, o que que faz? Com o olho na eleição, não consegue assumir uma postura crítica à Copa do Mundo e aos impactos da Copa do Mundo e acaba apostando numa diminuição da participação popular ou das lutas populares durante o período da Copa, porque isso desestabiliza o governo Dilma. Só que, ao mesmo tempo, existe todo um processo de profunda, né, exploração e ofensa, né, eu acho que aos direitos humanos das populações que foram diretamente atingidas pela Copa do Mundo, que também não pode ficar em branco, assim. A direita, ela tem usado desse processo para se fortalecer, parte da esquerda tem usado esse processo também para tentar se fortalecer e para colocar a gente na rua e para denunciar tudo isso que está acontecendo e construir um projeto que seja popular e que atenda às demandas da população, e outra parte está refém do processo eleitoral, assim. Então, a gente está num momento muito difícil, de muito esgarçamento da esquerda, de muita divisão da esquerda, né? E tudo isso prejudica a agenda política de combate e de enfrentamento às desgraças que a Copa do Mundo trouxe, que é um consenso para todo mundo, assim, sabe? Mesmo que algumas pessoas apostem nos ganhos econômicos que a Copa do Mundo trouxe, que é extremamente controverso, mesmo que isso aconteça, é inegável o processo de despejo, de higienização, de redução de direitos, de tudo, assim, né? Então, nós estamos nesse pé, assim, tá muito difícil saber o que vai acontecer, o que vai fazer. O que o período eleitoral nos apresenta, assim, só que eu sou da parte da esquerda que também acha que não tem como fingir que não aconteceu nada na Copa do Mundo, porque a gente tem medo de uma ofensiva da direita, até porque, por mais que os outros candidatos sejam mais à direita, eu acho que a gente está reduzindo cada vez mais o nosso programa em cima de uma necessidade sempre de reeleição do PT, porque a ameaça é a direita. A gente tem que construir uma outra alternativa. É isso. Uau!